ZYJ 488. Rádio Tropical AM, 830 kHz. Rio de Janeiro. De segunda a sexta, às 8 da manhã, programa Marcelo Rodrigues, notícias do Brasil e do mundo. Às 9:30 da manhã, Manhã Tropical, no comando, Nelson Silva. Às 5 da tarde, programa Pingando Fogo, com Beatrix Cômora. Às 6 da tarde, a voz racional, a cultura racional, pela Rádio Tropical. Às 8 da noite, Baú da Tropical, com Denilson Chaves, os sucessos dos anos 60, 70 e 80. Baú da Tropical. Terça-feira, às 10 da noite, programa Antônio de Oxaguian. Na quinta-feira, às 9 horas da noite, Nos Caminhos das Rosas. E na sexta-feira, às 4 da tarde, Reginaldo Barbosa, entrevista. 5 horas, Tropical Falando de Samba, com Hélio Veneno e convidados. Às 9 horas da noite, A Hora de Exu. Sábado, às 11 horas, Sambarerê, com Mestre Arerê. Às 4 horas da tarde, sábado especial, o melhor do Rei Roberto Carlos, com Luiz Brito. E às 5 horas, América no Coração da Baixada, com Mery Monteiro e convidados. Em 2022, a Rádio Tropical é mais você. Rádio Tropical, 830 kHz, Rio de Janeiro. E atenção, Bar do Hermes Clube do Forró apresenta, neste domingo, Forró ao Vivo, com João Bosco e Anne Maia, a partir das 18 horas, com sorteios de balde de cerveja, Avenida Governador Portela, 1068, atrás dos supermercados Guanabara. Realização, Clube do Forró. 830 AM. Ligou, sintonizou, ficou e gostou. Tropical. Flora Beija-Flor, artigos religiosos em geral, umbanda, candomblé, flores e ervas. Faça uma visita. Avenida Júlio de Amorim Pereira, 91, Praça de Heliópolis, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2477, embaixo do Curso Mova, centro de Nova Iguaçu. Estrada Lazareto, 570, próximo ao Mercado Maringá. Queimados, Centro, Flora Beija-Flor. Tropical.